não foge de mim. Ajude a arrancar do peito esta dor. Afaste meu pensamento e o seu, porque vamos reviver este amor. Amando, nós padecemos igual. Eu tenho meu lar e ela também. É triste ser prisioneiro e sofrer, sabendo que a liberdade não tem. Este amor.